embora sem fechar essa porta. O futuro da sua vida depende do agora. Sai do quarto, vai lá fora, viaja um pouco e pensa bem. Fala com um amigo seu, com um parente ou com alguém. É difícil falar tudo, meu parceiro, isso eu sei. A gente guarda muita coisa na nossa cabeça, mas há quanto tempo você não se sente bem? Eu não quero que o pior te aconteça. Tudo passa nessa vida, isso eu sei. Dor de amor, dor de perda de tudo que eu já errei. Eu não vou mentir, eu já quis privar o mundo do Yuli. Eu já quis ver o outro lado porque tava ruim aqui. Mas se eu fizesse isso, o que eu ia conseguir? Nada, então fiz a minha parada, garanti que cê não para aqui, que cê também vai prosseguir. Te mostro outro caminho que esse ciclo eu tô quebrando. Flores desabrochando, é primavera todo ano. Mesmo setembro acabando, a nova era tá chegando. Esse seu tempo é futuro, é primavera todo ano. Te mostro outro caminho que esse ciclo eu tô quebrando. Flores desabrochando, é primavera todo ano. Mesmo setembro acabando, a nova era tá chegando. Esse seu tempo é futuro, é primavera todo ano. Ouve seu amigo, isso não vale a pena. A vida é muito mais que a gente imagina. Depois de todo inverno vem a primavera. Se não entende ainda, espere até que entenda. E eu não posso te prender aqui, mas bem que eu gostaria. Já passei por umas, então escuta o que eu te falo. Cê nem imagina a falta que você faria. Toda tempestade torna o campo mais calmo. Nesse sucesso cê também tem parte, yeah.